3145, autorizado a Lima, T10. Alinhar e bater 3145. Estava na escuta? 99? 399 tem estimado para início do táxi? Está iniciando. Sente. A gente não foi pra frente porque senão a gente ia ficar com a traseira do avião pro aeroporto ali junto na subida. Agora a gente já tá prosseguindo. Sente. Nota disponível de voo 050. 2231, no solo, os 42, direito, 29, só 1. 209, 2231. Sala Salvador, boa tarde, parceria 2231. 2231, está autorizado táxi de Alfa Juliette para remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4, 2231. 5, ação de dedicação, autorizado chegada à mar e disponível de voo 180. Azul 4206, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Livre sinal ILS, reporte estabilizado, 4206. Na 3560, desça para 2000 pés, ajuste no 011. 2000 pés, 1011, 3560. Pode passar o estado de abaixo de 50? Afirmo, autorizado, TAM 3560. Programa 12, mais 645. Torre Salvador, boa tarde, Golfo 389, no ponto de espera da UNB. Ciente, mantém a posição. Mano. Foi teórica do Lucente, poderia confirmar a parte que se encontra? Na Vera Cruz, autorizado 500 pés, decola da 10, comprou a Sul. Acione 5134, controle 208, de Oscar Azul. 5134. De Oscar Azul, com o deixamento correto, posto pronto para acionamento. Acionar para decolagem, chame Torre 1895. Diz 145, decola os 44 com a 220, decimal 8. 208, 3145. 8, chame Centro Recife na frequência 13395, alterna 13325. 3395, 3395. Controle, boa tarde, TAM 3145. TAM 3145, contato radar, saída da AEL, submantém a nível de voo 380. A da AEL para 380, 3145. Está estabilizado em LS, Azul 4206. Azul 4206, complete a final, chame Torre 11895. 1895. Gol 1395, reduza para 2309. 4206. 4206, cheque trem autorizado, pouso pista 10, vento 100 graus, 129. Baixo travado, livre pouso na 10, azul 4206. 118, prossiga. Não conseguiu contato em 3395 e em 3385. Azul 4118, tente na frequência 1260, alterna 1288. 2608. Receptar o litoral. Está autorizado então do pátio direto ou direita, não aproxime-se da pista, tem aeronave em pouso, vento 100 graus, 14 nós, informe fora do solo, 1. Pode confirmar o vento, Torres? Vento 1-0-0 graus, 1-4 nós. Obrigado. Autorizado o INS para 3560? Confio para o controle. Está autorizado o INS para 3560? Tá, doutor, 3560, resposta estabilizada. Contará estabilizado, 3560. 3217 na 10, está livre, reporte para o táxi. Reporte. Voo 105 em subida, o Alfa Tango 72 rumo oeste. 9044, negativo visual, positivo metodo. Cruzar final da pista 35, chama o controle frequência 120 decimal 8, prosseguindo visual Veracruz. Vovô. Autorizado, Léo Mateus, gol 399. 287. Para o pushback, acionamento, gol no 755. No 755, no 06, está livre após táxi. Para táxi, gol no 755. Trip 5241, no copiou o controle? Afirmo, 5241, não tem ainda no ticket. Gente, 1104. Controle, recebeu o trip? Afirmo, trip 5241. Okay. Estabilizando em alerta, da 3560. Da 3560, complete a final, chame torre 1895. 1895, boa tarde. Colo 206, tá dizendo Alfa, reportar antes da Juliette. E a Alfa antes da Juliette vai reportar, 4206. Ajustado. Salvador, boa tarde, Gono 077, pronto, pode estar dando tarde. Gente, mantém a posição. Ajuste 1019. Gente, pessoal, mantém 500 pés, Salvador, a coisa lá. Gente, autorizado, mantém 500 pés, o ajuste é 1019. Gente. Salvador, aqui é zero. Lima, Papa Mike, ciente, frequência livre. Ciente, Lima, Papa Mike. Solo Salvador, muito boa tarde, Goro 925 da Romeu, autorização Brasília. 925, Brasília 360, aguarde. A sua escuta no 925. 3560, Liverpool, 1-0-0 graus, 1-3-2. Liverpool, 1-0, 7-3-5-6-0. 399, decola os 49, controle 2-0, decima 8. 2-0-8, obrigado. Faz ajuste 1-0-1-1. 3000, ajuste 1-0-1-1, boa, 3-9-3. Cruz Salvador, boa tarde, voo 1-3-9-9. Gol 1399, contato radar, saída da El, sub, mantém a nível de voo 360. 360, gol 1399. Onça 04, autorizada final ILSXU, reporte estabilizado. Seguinte, reporte estabilizado, Onça 04. TAM 3145, chame Centro Recife, na frequência 13395, alterna 13325. 13395, alternando 13325, 3145, obrigado. Portão 03. Gente, Juliette, portão 3, 4206. Tráfico Charlie 295 a 10 milhas com 195 graus de Celsius. Recente, iniciando redução 1395. Ingressar no portão 03 após a passagem da mesma. Está autorizado para seguir contato via Indy Alpha no ponto esperado no 0 Chime Torre 1895, QNH 1011, boa viagem. Entrando o passageiro na Alta Azul, após ele táxi via Indy Alpha, ponto 1895, gol 75. Está 3217 para o táxi com 1117 a bordo, 3 horas e 35, chegando a Guarulhos. Tá 3217, está autorizado o táxi via pátio principal e engenho alfa no ponto de espera da 10, chame torre 11895, quer negar 10111, boa viagem. Via pátio engenho alfa, após 895, dando 3217, já está trabalho. Cinco solo 52 direito 1219 solo. Direito 219, eu tô 3560. O 077 livre decolar, 1100 graus, 149. Livre decolar de Buenos Aires, 77. Avião sai forte antes da Juliette. Alfa, esperança da GDS, é o seu 3560. Voo 1925, Brasília 360, pronto? Pronto. Voo 925, Brasília autorizado 360, via UP Zulu 17. Decola da 10, primeira curva direita, saída Arborra, após Elefa. Controle 1208, acione 5404. 1011, autorizada final ILS após estabilizado. Presente para 2000, ILS autorizada 3, voo 395. 09. Infância 04, continua a aproximação, guardar autorização de pouso. Gente, aguardando. Está autorizado o táxi até a Delta e chame pronto para decolagem, mantenha o ponto de espera na interseção. T560, autorizado ingresso na Juliette, para o portão 10. Obrigado, 07. Onça 04, livre pouso, pistão 10, vento 1100 graus, 14 nós. Livre pouso para o 1104. Gente, frequência livre até Oscar Zulu. Trolley Salvador, voo 1077, boa tarde. Voo 1077, contato radar, saída da EL, mantém nível de voo 360. Da EL 360. Voo 1395, reduz a velocidade para aproximação final, reposta estabilidade. Reduzindo, passará estabilizado no 395. Paulo Salvador, gol 1935, na pole position, só pushback estacionamento. Na vez 01, vai aguardar para o pushback, gol 1925. Aguardando, 1925. Já tem outras três aeronaves aqui no ponto de espera da Índia, ok? Da Alfa. Bravo. Trip 5241, chame centro Recife, na frequência 1260, alterna 1288. 260, alterna 288, 241. Disque Bravo, disque prossiga. Disque Bravo, disque para o Rio de Janeiro, autorizado 400, decola da pista 17, com curva à direita, saída da EL, Lia da Bridge, via UPS 10, controle 1208, acione 5432. Escolhimento correto para acionamento e táxi, chame torre 1895, poderia confirmar pessoas a bordo? E na frequência 13395, alterna 13325. 3395, alterna 25, obrigado, 399. Gol 1395, estabilizou? Tá no ILS que chegou no 395, tá bem? Chame torre 11895. Torre 11895, 1395. Boa tarde. MC 4000, autoriza descida para 2000? Dan 3190, desça para 2000 pés, ajusta no 011, autorizada final ILS, aposta estabilizada. Cliente 2000, autorizada ILS, da 110, vai chamar estabilizada, obrigado. Segundo aumento. Torre Salvador, boa tarde, Bono 395, Índia Serra, 110, baixo para lado. Ciente, continua a aproximação, autorização de pouso. Guardado, Monte 95. Onça 04, solo 57, autorizado de esquerda, parte militar, estacionar, frequência livre, tracionamento, chama solo 129. Só isso foi imediato, já tem da presente aí? Ok, dessa presença está autorizado, ok, apressa as manobras para livrar a pista, o Onça 04. Livre à direita agora, parte militar. Livre pouso 395, vento 100 graus, 12 nós. Livre pouso 00, igual no 395. Autorizado é manter o voo 9280. Mantém voo 9280. Torre 755, manda espera da 1-0. Mantém para espera. Mantém. Para o controle. Força aérea 2580, aciona a identificação, autorizada a chegada a Bonfi, desça para 4000 pés, ajuste 10011. Salvador, autoriza o 925. 925, prossiga. Pega acionamento, posição 1. Posição 1, está livre, fuja após táxi. Solo Gol 1, 395, livrou. 395, táxi de Alfa, Quadrante da Juliette. Rodará, está ajudando. 395, alterna 13325. Livre decolagem 9280, vento 100 graus, 142. Livre decolagem 10, bom 9270. 13325. 3395, obrigado. Estabilizou ILS 3190. Tá, 3190, chamei torre 1895. 1895, obrigado. Temos para autorizado 180, aceita? Aceita, 180 então. 2231 para barreiras, autorizado nível de voo 180. Via os 42, decola da 10. Primeira curva esquerda, saída Momo, após VATAB, após conforme rota. Controle 1208, acione 5173, passaria 2231. Autorizando barreiras no 180, 842, na porta. Toda a 10 por aqui da porta e da bomba, que eles vão baixar aqui. 231, procedimento correto, respondo para posicionamento. Voltar para posicionamento, obrigado. O 9280 decola 01, controle 20 decimal 8. 208, obrigado. Controle Gol 9280, decola Dael Leda. Gol 9280, contato radar, seja Dael, submantenha nível de voo 400. Dael Leda para o 400, 9280. Próxima Juliette, Gol 9385. 395, mantenha a posição de 3 Juliette. É, mantenha. Autorizado, Léo, mantenha o 755. Ali mantém o Gol 755. Gol 1925, pronto para dar autonomia 0340. Alternando Campinas, temos 141 a bordo. 204, direito, 2 lá no chão. 209, obrigado. 895, quem negar 1 no 0, 1 no 1, boa viagem. Gente, autorizado o táxi de Alfa, quando pronto, ponto esperando 1 no 0, torre 1895, ajude 1 no 0, no 1, grato, um ótimo dia. 1395, autorizado ingresso na Juliette para o portão 02, observando a aeronave da Gol à sua frente e taxiando para a ponte de espera. Ok, prossegue para o 2, observa. Solo, Salvador, boa tarde, 3190. Cruzado ali, mantém o 3217. Ali, mantém. Cinco cinco, decolou 06, controle 208. 208, bom, 755. Colisão rodou, boa tarde, bom, 755 decolado. Bom, 1755, contato radar, cidade da El, submantendo nível de voo 360. Da El 360, bom, 755. Então, 3190, autorizado, ingresso na Juliette para o portão 05. Salvador. Muito boa tarde, Gol 925, ponto de espera da 1-0, então. Gente, mantém a posição. Mantém, 925. Gol 9280, Semicentro Recife, na frequência 13395, alterna 13325. 3395, 13325, obrigado. México Delta, Manati, mil pés, decola da 17, curva direita, corredor Axé, 1208, acione padrão 0125. Mike Romeo Golf, Cocker Identity, Center Flight Level 050, Clear Mari Arrival. Operacionamento Taxi, Torre 118.95, Mike Acudel. Torre 217, livre decolar, 100 graus, 10 mais. Autorizado a decolagem iniciando, Torre 3217. 10, turn left, head 050. Está autorizado, chama para o táxi. Rodeu Cocara 2580, cruzando o para 4-0. Cocara 2580, ciente, desça para 2000 pés, ajusta no 0111. Autorizando a final ILSX, foi repostabilizado. Foi 217, decola 09, controle 208. 208, boa, até 3217. Tana 3217, contato radar, saída da El, submanter nível de voo 360. Pode manter nível de voo 360, pode voar da El Oleda? Tana 3217, mantenha o fecho da saída. Mantenha alta 3217. Bravo Índio, evento 100 graus, 12, nada de decolar. 925, autorizado, Alemã, tem 10. Alemã, tem 10, 925. Passou 14, ação de identificação, autorizado, chegada a mão, reporte para descida. Pastor 14, desça para o nível de voo 080. Autorizado, Mike Eco Delta, chama para o táxi. Web 6720, ação de identificação, autorizada a chegada a BONF, desça para o nível de voo 050. Autorizado, iniciar o táxi, chame para ingresso pistão 7, Whisky. Bravo Índia, decola os 11, controle 208. 208, boa.